fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. It's been 32 years since Voyager finished its journey. We thought we had left the Delta Quadrant behind us. We were wrong. The gateways to the Quadrant are open. And the choices we made had long-lasting effects. Now, we will help the friends we left behind. And fight the rising darkness. Voyager's first trip through the Delta Quadrant was a solitary one. We must return to set things right. This time, we must unite to survive. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando aqui mais um podcast e hoje aqui estou aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, e aí, Valdomiro, beleza? Pessoal, beleza? E, bom, Ricardo, então, quer dizer, hoje a gente tá aí pra a terceira parte do nosso podcast de Star Trek Online, né, cara? Que já é uma, já virou meio que uma tradição, né? A gente tá fazendo todo ano um podcast sobre o jogo, né, cara? Isso. O primeiro foi lá em 2013, né? E agora a gente tá aí, inclusive, numa ocasião especial, né? Porque o jogo tá completando 5 anos agora, né? Isso, exatamente. É interessante que, caramba, eu lembro, cara, lá pra 2008 ou 2009, eu lembro mesmo quando tava em planejamento, em desenvolvimento, cara. Eu lembro que eu vi algumas entrevistas em alguns sites, acho que até naquele site Track Movie, que eu acessava direto, né? E lá eu lembro que tinha os desenvolvedores falando de como é que ia ser o projeto e não sei o que mais, né? E já tinha até algumas imagens e algumas artes conceituais, o caramba, né? Porra, mas caramba, mas passa rápido, hein, cara? 5 anos já, né, meu? Cara, é verdade, 5 anos, que eu acho que tô jogando aqui, uns 2 anos já? Não, acho que mais, né? Porque 2 anos foi quando a gente gravou o primeiro lá, você já jogava um tempo, né? Ah, então acho que já faz uns 3 anos, então. Muito tempo, é muito tempo gasto com coisa inútil, né? Ai, caramba. Oh, inclusive, então, o tempo voa mesmo, hein, cara? Faz 2 anos que a gente grava aí podcast, hein, meu? Verdade. Vai ter que fazer um especial, hein? É, não, assim, eu já gravo já faz uns 2 anos e meio, mas que a gente tá gravando, ou seja, que você tá aí com a gente aí, que começou naquele primeiro, né? A gente começou a... Eu lembro que eu tinha te chamado pra gente falar sobre o assunto, né, meu? E, enfim, dois anos já, hein, meu? Nossa. Mas enfim, cara, o que acontece, né, cara? 5 anos, então, acumulou-se muita história já, né, cara? Porque uma coisa interessante é que a cada ano são várias temporadas, né, no jogo. Porque já tá, acho que, na 9ª temporada, não é isso? Isso. Não, acho que dá até pra jogar como 10ª já, 10ª temporada, né? É, até porque tem sempre assim, tipo, sei lá, 8.5, 8 ponto não sei o quê, né? É. E aí, eu tava dando uma olhada por alto aí, né? E, inclusive, outra coisa que é importante, eu só fazer um breve comentário, é que no podcast anterior eu falei que ia começar a jogar, né, cara? E caramba, tava baixando o jogo. Joguei porra nenhuma. Não, na verdade, eu até joguei, cara, assim, no... Acho que, sei lá, joguei uns 2 dias, 2 ou 3 dias, só que depois... Na real, o que acontece é o seguinte, lógico que o jogo é legal, né? É que não sou um jogador mesmo, né, meu? Eu sou meio relapso pra... Não, eu não curto muito. Eu sou... Cara, eu sou daquele tipo que parou de jogar videogame com o Super Nintendo, cara. Olha o nível, né? Então... mas enfim, a minha breve experiência, ela é o quê? Eu montei lá, né, fiz o meu perfil, criei o capitão, né, que foi até um capitão andoriano, cara, né, que eu... Ah, tá. Aliás, eu fiquei mó tempão lá na customização do personagem, eu gostei pra caralho lá de montar o personagem, cara, puta. Eu coloquei um cavanhaque nele e tal, ficou mó legal. Eu até esqueci o nome que eu dei pra ele, mas eu lembro o nome que eu dei pra nave. A nave era a USS Montana. Você sabe por quê? Montana? Você manja isso daí? Não, por quê? Então, Montana é aquele... É aquela cidade americana onde foi feito o primeiro contato, né, cara? Que é mostrado no filme Primeiro Contato, né? Ah, legal. Aliás, é o estado de Montana, né? Porque Bozeman, acho que é isso, né? Se eu não me engano, Montana é o estado, né? É o estado, isso, é o estado, né? É. E a cidade de Bozeman. Mas isso foi a partir do primeiro contato, né? É, foi revelado, mostrado, é lógico, aquela coisa de retcon, né? Mas foi mostrado lá no primeiro contato. Aí esse foi o nome que eu dei pra nave, assim, na época e tal. Mas é isso, eu joguei um pouquinho e tal, eu lembro que tinha lá uma coisa ou outra pra se fazer naquele começo ali, né, cara? Que você tem que sair, enfim, você anda ali em São Francisco e tal, você tá lá na academia, ou, enfim, no QG da frota e o caramba. Você pegou tático, ciência ou engenharia? Ciência. É. Mas eu não lembro de mais nada. Cara, foi pouco tempo e já faz, enfim, um ano já isso aí. Uhum. Mas tá lá o meu perfil, quem sabe um dia eu volte, não sei, né? Aí você vai ficar mais um tempão atualizando, né? Ah, cara, puta, é foda, né? Mas é que nossa, realmente... Essas atualizações enche o saco, mas fazer o quê, né? O que acontece, né? Eu lembro bem que na nossa última conversa, né, meu? Tava na iminência. Aliás, tava começando. Enfim, tava pra começar ou tava começando. Enfim, a metade da oitava temporada, que era 8.5, né? E era dentro daquela parada que é aquele Legacy of Romulus. Veio aquela expansão do Legacy of Homelands, né? Que foi a grande expansão depois, desde o lançamento do Star Trek Online. E desde que lançou Star Trek Online, você tinha as seasons, né? Season 1, 2, 3, até a 7. Depois veio esse Legacy of Homelands, né? E aí foi quando se incluiu todo o quadrante da República Romulana para se poder jogar, né? E dentro do Legacy of Romulus, né, vai ter as outras seasons, né, que foi a Season 8, chamada Disfair, e a Season 8.5, que foi um upgrade da Season 8, né, e a gente tinha parado exatamente na Season 8.5, né. Sim. E, enfim, falando disso, né, cara, fala aí pra gente aí como é que foi, então, faz um resumão aí dessa os pontos principais, o que aconteceu, como é que foi e tal. A 8.5 foi exatamente no ano passado que começou a comemoração dos 4 anos da série, né, da série não, desculpa, do jogo. E aí o que aconteceu? Foi quando introduziram o Tim Huss como Tuvok, né, Almirante Tuvok, colocaram umas naves novas de ciência aí, e dentro dessa 8.5, que foi chamado de a Step Between Stars, né? Sim, eu lembro que a gente até comentou sobre isso, você tinha falado brevemente sobre isso. Isso. E aí, o que acontece nessa fase? É descoberto que uma infiltração de agentes da espécie 8472, né? Que no desenho, no jogo, é chamado de Undine. Inclusive eu tava dando uma olhada nos trailers aí e nos gameplays, né, cara? Que parece que faz mais ou menos... Eu vi que os jogadores fazem mais ou menos aquilo que a gente vê nos episódios lá, né? Principalmente naquele Scorpion 1 e 2, né? Da Voyager, em que é mostrado que você tem que fechar aquelas brechas pro espaço fluídico de onde eles vêm. Isso. Né? E aí na época eu não lembrava, né? No final desse episódio da 8.5, eles fizeram um ataque a espécie 8472 fez um ataque dentro do território da esfera Dyson, né? Que eles chamam de esfera Solenale. Ah, Solenale. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é o seguinte: quando eles falam da esfera de Nolan, por acaso é por causa daquele episódio da nova geração, lá do Relics? Porque, exato. Porque a nave do Scott, no episódio, chama-se de Nolan, né? Isso. A esfera que tá no quadrante Alpha, eles denominaram como Genolan. Aí o que acontece? É bem nesse final desse episódio que os Undine atacam uma estação Solenale e eles conseguem entrar dentro do... Como que fala? Dentro da esfera. Eles mexem na configuração e mexem em alguns sistemas da tecnologia iconiana, tá, nessas esferas, e vão parar exatamente na Genolan. Caramba! Só que o que eles fazem? Quando eles mexem, eles transportam a Genola do quadrante Alpha pro quadrante Delta. Caralho, cara. Mas como? Que loucura. Ah. Mas peraí, o portal iconiano é tão grande assim que comporta uma esfera Dyson, cara, pra ser... Não, ele viaja pelo subespaço, né? Peraí, o que viaja pelo subespaço? A esfera. Ah. A esfera viajou do quadrante alfa pro delta, assim, do nada, sabe? Caralho, cara. Mas que esfera que é essa? A esfera Dyson? É a esfera Dyson, porque são duas esferas agora, né? Tem a Genolan, que ficava no quadrante delta, no quadrante alfa, que tinha sido descoberto pela Enterprise... Que tinha sido encontrado o Scott, né? Que naquele episódio Relix, ele tava no quadrante alfa. Não, mas como que ela é transportada? Eu não entendi. Algum mecanismo foi ativado, né? Pela espécie 8472 que simplesmente transportou uma esfera de um lugar pro outro. Mas vem cá, dentro da esfera tem uma estrela, tem um sol, né, cara? Como é que? Aham. Uh-huh. Como é que se dá isso, cara? Quer dizer... Ah, tecnologia iconiana, ninguém explica. Caralho, cara, que loucura, velho. Ah, porque tem um episódio que ele tem um portal iconiano gigante numa instalação romulana. Ah, né? Não, então é o que eu perguntei. Realmente é um portal iconiano que comporta uma estrela, né? Tipo, praticamente, né? Tipo, sim. Maior do que isso. O que dá pra entender é que eles usam portais iconianos, né? Agora, como que eles pegaram e transportaram do quadrante alfa pro delta uma esfera inteira, né? Aí já é outros 500. Cara, porque aquele negócio, talvez porque nunca foi explicado, assim, o que é legal da espécie 8472 é isso, né? Eles são extremamente alienígenas até pro universo de Star Trek ali, ou seja, quer dizer, esse lance do espaço fluídico, né, e tudo mais, né? Então vai lá saber como que, sei lá, né, cara, a tecnologia deles é... uma coisa completamente absurda, né, meu? É, porque... E sem falar que essas esferas, elas ficavam escondidas no subespaço, né? Peraí, quais esferas você tá falando? Não, mas isso aí é coisa do jogo, porque obviamente que a Genolan lá no episódio da Nova Geração não tinha nada de... Ela não ficava escondida no subespaço, né? Ah, não, não ficava. A Solanai, ela ficava escondida no subespaço, tanto é que só conseguiram chegar nela a partir do portal iconiano, né? Mas quem que escondeu ela? Os iconianos. Não, simplesmente eles esconderam, parece que a Solanai, ela era habitada por um povo, começaram a fazer uns experimentos, começou a dar merda no negócio e tiveram que se esconder no subespaço, porque eles pesquisavam muito partículas ômega, né? E aí aconteceu algum desastre durante a experiência que eles acabaram se escondendo no subespaço, né? Tanto é que é um dos mistérios mesmo dessa esfera, né? Então, só pra ver se eu entendi, cara, que é bem complexo o negócio aí. Então, esse portal iconiano absurdo que consegue transportar até uma estrela, se quiser, pelo tamanho... Não é que o portal transportou, é que a esfera tem mecanismos que permite ela fazer essas viagens. Ah, tá. Não é que é o portal que transportou. A esfera tem mecanismos que fazem ela se deslocar pelo espaço. Ela não é uma coisa fixa, né? É como se fosse um planeta artificial que se move pela galáxia. Peraí, e esses mecanismos são eles que sei lá, é dentro dessa esfera que tem essa manipulação de partículas ômega, é isso? Isso. Ah, tá. Então, esse mote de partículas ômega só tá presente, por enquanto, na Solanai. Sim, não, mas é disso mesmo. Enfim, nessa esfera Solanai, né? Isso, uhum. É dentro dela que tem todo aquele plot que a gente falou no podcast anterior lá, né, no Intercom, sobre na parte 2 do Star Trek Online. Aquele plot todo de que tem partículas ômega dentro da esfera, é nessa daí, né? Uhum. Ah, tá. Legal, legal. Don't you understand? E aí, depois que teve o ataque da espécie 8472, a esfera Genolan foi parar também num outro setor do quadrante delta, entendeu? Certo. Entendi. E isso tudo que você tá contando já é a temporada 8.5 ali, naquele momento. Isso. Ali. É. Certo. E o que que acontece? Pra você ter acesso a Genolan agora, você tem que usar o portal iconiano que tá em New Romulus. Ah, peraí. Então o portal iconiano de New Romulus, ele leva tanto a Solanai quanto ao Genolan? Isso. caralho, cara, mas como que se deu? É que você falou, né? É meio difícil de entender, né? Como é que é isso? Eles isso. Não tem uma explicação ainda, é isso? Ainda não. Então, quer dizer, o que os romulanos têm nas mãos, realmente... Ah, é a faca e o queijo. Não, é muito maior, quer dizer, a coisa se intensificou muito mais... É, em relação àquilo que a gente conversou no Intercom anterior, cara. Porque ali a gente só tinha... Eu lembro que você tinha falado que até então a gente só tinha... Eles só tinham acesso, lá no quadrante Delta, a essa outra esfera que é essa Solanae, né? Até isso. Então eles não tinham também acesso a Genola, né? Não, não tinham. Caralho, entendi. Porra, e depois, cara? Conta aí. Como é que tá depois disso aí? Depois dessa 8.5 aí? Bom, aí o que eles fizeram nessa 8.5 também... foi redesenhar toda a espécie 8472, né? É, eu vi umas imagens, cara, de que agora eles usam, mais ou menos, parecem armaduras, ou sei lá o quê, né? É, você vai ter aquela dividida entre soldados, entre cientistas, aí os comandantes são mais fortes, tem mais armas, essas coisas, porque né? Porque na Voyager, quando eles apareciam, eles estavam sempre sem nenhum tipo de roupa, eles eram tipo só, como se fossem pelados, assim, né? Eles não tinham, uh-huh. Eles não tinham acessórios nem nada, né, cara? Ah, não, é, então, aí eles redesenharam toda a espécie Undine, né? Pra ficar mais visivelmente atrativo pro jogo, né? Provavelmente, né? Ah, e também pra você poder equipar o personagem, aqueles negócios, né? Deve ter coisa pra comprar, não pode mesmo. Ah, sim, né? Porque aí a espécie fica mais forte, aí você tem que comprar itens, né? Sim. Conquistar pontos de reputação pra comprar itens e conseguir combater, né? Porque pra cada season aparece um inimigo mais forte... E aí você tem que se adequar a uma armadura para aquele tipo de inimigo, essas coisas, né? Bom, então, aí, enfim, aí você tá dizendo que... É, a gente tá chamando de 8472, mas no jogo já é aquele lance do Undine, né? E, enfim, como é que os Undine, então, como é que foi a partir disso? Quer dizer, você falou, então, eles estão mais equipados, mais fortes, e depois, o que aconteceu? Bom, aí acabou o mote da Season 8.5, né? E a gente entra... na Season 9, que ela é chamada de A New Accord. A New Accord, é, eu até andei dando uma olhada mais ou menos por cima aí. Como é que é o plot de A New Accord? A New Accord, as batalhas continuam na esfera Dyson Solenae, só que os seus inimigos mais... antes era só os Vots, agora você vai ter Vots, Undine pra combater. Criou-se um novo sistema de reputação pra você fazer pontos, ficar lá jogando sempre a mesma coisa até que você ganhar pontos suficientes para passar de fase, né? E também eles reformularam todos os episódios em que os Undine apareciam, né? Que antes era aquele Undine simples, normal, né? A partir dessa New Season 9, eles redesenharam todos eles e inseriram eles nos episódios anteriores das outras seasons em que os Undines apareciam, né? Aí eles criaram novos cenários PvE, né? O que é PvE? PvE é quando você entra em um cenário com vários outros jogadores, né? Pra uma missão em comum. Ah tá, a parada mais multiplayer mesmo, né? Isso, né? Então você tem que acabar fazendo isso pra conseguir pontos, né, de reputação, né? E nesses cenários PvE são os que você ganha mais pontos de reputação, né? Então se você não quer ficar... meses parado naquilo lá, você tem que pegar e frequentar esses cenários pra poder juntar mais pontos, né? Certo, certo. Quer dizer, então assim, no começo dessa Season 9 aí não mudou muita coisa, né? Na verdade parece que é só uma continuidade daquilo que sempre, as atualizações que sempre são feitas, né? É, o que aconteceu aqui no outro, na Season, no começo da Season 8, o inimigo era os Vots, principalmente os Vots, né? Agora você tem os Vots e os Undine pra combater, né? Mas por acaso é algum tipo de aliança entre eles ou não? É separado? Não, separado, porque já começa no final da 8.5, os Vots conseguiram entrar na Genolan, né? O que aconteceu? Quando os Vots estavam chegando lá na Genolan, lá, veio um esquadrão de Undine e destruiu a nave mais foda deles. Dos Vots, assim, com raio. Ah tá, deixa eu só lembrar ao ouvinte, caso ele não se recorde, mais uma vez, né, como a gente tinha falado no podcast de STO anterior, Os Vought são aqueles alienígenas do episódio Distant Origin, da terceira temporada da Voyager, que são aqueles reptilianos e tal. Mas enfim, vamos lá, Ricardo, e depois? Aí depois você tem que ficar um tempão jogando nesses ambientes, né? Tanto é que tem um PvE que se chama Undine Infiltration, né? Esse Undine Infiltration você vai jogar em Bajor. Ah, cara, eu vi um trailer, eu vi um... Acho que era um trailer, alguma coisa que eu vi, exatamente. Porque isso aí lembra muito... Isso é uma referência a um episódio da Voyager, que é um episódio em que fica resolvida a questão da treta, da toda aquela desconfiança da raça 8472 em relação à federação e vice-versa ali, fica resolvido nesse episódio, porque a Voyager descobre aonde a raça 8472 está planejando uma infiltração na Terra. Dessa forma, em que, enfim, eles se disfarçam de humanos ou de alienígenas da federação, através de uma tecnologia deles lá, e o caramba, pra fazer mais ou menos o que, vamos supor, o que os Dominion queriam fazer naquela infiltração que tava acontecendo na época da Deep Space Nine também, né? Então, no episódio resolve-se a treta lá, tal, a Janeway consegue falar com os caras e ficar tudo ok, mas eu achei interessante que eles estão aproveitando essa ideia de infiltração agora em Bajor, né, no jogo, né? Isso. Você já assistiu esse episódio, cara? Não, esse daí eu não assisti, ele foi muito citado durante a prévia, só que eu não assisti ainda. Cara, muito bom, muito bom. Muita gente, assim, eu também acho que eles poderiam ter deixado esse episódio mais pra frente, porque acabou que... Porque assim, esse episódio é da quinta temporada, né? A 8472 estreia no final da terceira, começo da quarta. Então, acabou que acabaram tendo poucos episódios com a raça 8472 na série, né? Porque essa resolução já veio meio que muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, o episódio, cara, é muito, mas muito bom, cara. Uma puta mensagem, um episódio legal. E aí eu fiquei surpreso mais uma vez aí do lance do STO tá reaproveitando essas paradas e criando plots em cima disso, né, cara? Muito bom. Ah, foi bem legal esse daí, porque você tinha que entrevistar bajorianos, entrevistar Vedex aí pra ver se ele era um Undine ou não. Né? Então, e pelo que eu vi nas imagens que eu andei vendo nos gameplays aí, isso foi um pretexto pra aparecer bastante também a estação, a Deep Space Nine, né? Isso. Legal, legal. E aí? A Deep Space Nine, ela é bastante explorada, né? Porque é uma base espacial que você pode ir lá comprar acessórios, tudo, né? Se curar de ferimentos durante o jogo, né? Então ela é bem ativa, né? Não, não ficou só naquele negócio, vamos fazer um episódiozinho com ela e deixa pra lá. Não, ele dá pra você aproveitar bastante o ambiente de DS9, né? Até porque eu imagino que como a infiltração é em Bajor, quer dizer, aonde que você vai poder fazer reparos e conseguir equipamento? Na estação, né, cara? Interessante. Sim, sim. Legal. E aí você tem toda essa parte, né? Teve todo o desenvolvimento da sessão da Season 9 e ela terminou com um episódio chamado Surface Tension, que o Tuvok começa a fazer eles veem que tá tendo uma grande atividade dos Undine dentro do território do Quadrante Alpha, né? Eles estão invadindo a torta direita, fazendo ataques, aí então o que eles fazem? Vamos fazer uma conferência na Genola, né? Aí convidou os Romulanos, convidou os Klingons, convidou o Império Klingon e a Federação e os aliados da Federação, né? Só que durante a conferência é detectado um ataque, uma frota indo em direção à Terra. Mas uma frota de Undines, é isso? Uma frota Undine indo pra Terra, né? Durante a conferência, você como personagem, se você é Romulano, se você é Klingon ou se você é Federação, né, tem suas mini-missões, né, o que você vai fazer? Se você é da Federação, você vai lá fazer a segurança dos diversos locais da conferência. Se você é um Romulano, você vai lá e vai fazer as gravações da conferência para que futuramente seja todos os acordos que foram firmados sejam respeitados, né. Se você é um Klingon, você vai lá e vai tentar ouvir as conversas paralelas dos outros embaixadores, né? Pra ver como que tá a situação. Aí quando começa, a Federação Tuvok chama os embaixadores, né? E aí os Klingons já falam, né? Vocês nós sempre alertamos você sobre a invasão Undine, que não sei o que, né? É até constrangedor quando você é o Klingon, né? Porque ele é os Klingon chamam os Undine de Komeku. Aí eu falo, eu fico falando assim, ó, Komeku, velho, sacanagem, né, meu? Assim, nunca dei as costas para um Komeku, né? Peraí, esse é o nome dos Undine, que é assim que, na língua Klingon, é assim que se fala Undine, é isso? É. Aí eu falo assim, ó, assim, você é um Klingon derrotado pelos Komeku, né? Assim, caralho, né? Caralho, cara, que bizarro, cara. Aí o embaixador Klingon, que é um Gor, né? Ele fala assim, nós sempre avisamos da invasão. Peraí. O embaixador Klingon é quem? É um Gor. O nome dele é um Gor? Não, é um da espécie Gor. Ah, ele é um Gorn? Como que o embaixador Klingon vai ser um Gorn? Porque você lembra que eu falei no começo que que os Gorns agora fazem parte do Império. Ah, não, você falou lá no primeiro Intercom sobre STO, você falou mesmo. Então... Caralho, cara, que bizarro, meu, isso é muito bizarro. E esse é o tipo de coisa que se o Kirk visse, ele ia cair pra trás, ele ia morrer de novo. Eu falava assim, caralho, o que aconteceu? Eu acordei, deu merda, eu vou voltar a morrer. Caralho, cara, que coisa surreal, cara. Mas enfim, aí... depois... Tuvok tenta dar aquela amenizada, não é bem isso, mas o capitão da Enterprise F, né, que é o andoriano, ele fala assim, não, é verdade, vocês avisaram e a gente não escutou, né, aí tipo, meio que os Klingons ficam, caralho, eles admitiram o erro, nossa, né, tô assustado, mas também o Klingon vive desconfiado de qualquer coisa, né, então... Na novidade, eles desconfiarem de uma infiltração dos Komeku, né? Infiltração perigosa essa, hein? É, essa daí é de dar medo, hein? Aí, durante essa convenção, que dá-se um alerta de que uma grande frota Undine tá atacando a Terra, tá indo em direção da Terra. E aí, o que acontece? Independente do personagem que você joga, da facção, você vai ajudar a estação, né? Você vai ajudar a Federação. Os Romulanos porque são aliados e os Klingons porque querem falar assim, ah, a gente é fodão, né? Isso vai ajudar vocês, a gente é fodão, né? O que acontece durante essa invasão? A Docs espacial da Terra é destruída. E isso foi a brecha que eles fizeram para fazer toda a reformulação interna da doca espacial terrestre. Peraí, essa doca espacial, por acaso, é aquela mesma que mostra nos filmes da série clássica? Aquela lá? Isso, exatamente. Caralho, cara, porque é mesmo. Inclusive, acho que a primeira vez que foi mostrada deve ter sido no Procura de Spock, né? Que é onde mostra a Excelsior pela primeira vez e tal, não é? É, essa mesmo. Puta merda, cara. E aquela estação é completamente destruída, né? Nossa, cara. Começa com uma batalha espacial em que várias facções se ajudam para destruir as naves Undine. E você depois desce na estação espacial para resgatar as pessoas, né? Para resgatar os sobreviventes, porque ela ainda não está completamente destruída, né? Tem locais ainda que estão, ainda suportam vida, porque é um bagulho enorme, né? Não dá para destruir tudo de uma vez. Né? Ah, não, o bagulho é gigantesco, né? É até bonito, porque tem umas, quando você entra, tem aqueles vidros, né? Aquelas paredes transparentes em que você vê as naves atracadas lá dentro, né? Cara, foda, quer dizer que destruíram essa porra. Aí destruíram. Aí eles depois, mais tarde, reconstruíram e reformularam todo o interior dele, né? Então essa foi a desculpa pra eles conseguirem reformular toda a parte interna. Os desenhistas, né? Ah, não, então na verdade não destruíram completamente, né? Foi não, um destruiu, ataque. Destruiu, mas vamos supor, a parte exterior é igual, a parte interior já é totalmente diferente do que de quando começou o Star Trek Online, né? Ah, tá. Ah, isso aí foi uma boa desculpa pra dar uma atualizada no bagulho, né? É, deu um upgrade legal, ficou muito bonito, né? E aí, o que que acontece? Quando você entra e começa a combater os Undines, começa a mostrar a extensão da infiltração do Undine, né? Porque o braço direito do almirante, que tá aqui, comanda a estação, era um Undine. Caralho, isso aí tá muito parecido com aquele lance da infiltração Dominion, né, cara? Só que nem os Dominion chegaram a ir tão longe, né? Acabaram que não conseguiram chegar tão perto, assim, de foder desse jeito que nem os Undine estão fazendo aí. Caralho, cara. Então, e aí o que acontece? Você descobriu que o braço direito... Por isso que as defesas da estação falharam, né? E durante o ataque você consegue salvar o almirante, né? Você com o Tuvok consegue salvar o almirante, que é um trio, né? Ah, olha aí, que legal. Ele é um trio. E se descobre que, na verdade, o ataque à estação espacial era só um chamariz, porque eles queriam atacar Cronos. Ah, era só para desviar a atenção, é isso? É, porque uma frota muito maior estava indo atacar Cronos. Mas vem cá, o Império Klingon, nessa época, ele é maior que a Federação, por acaso? Eu acho que não, não é mostrado assim como maior. Mas por que era mais importante atacar Cronos do que a Terra ali? Porque a Terra é meio que o centro da Federação, né, cara? Cronos é o centro do... Do Império Klingon. Do Império Klingon, né? Mas por que eles consideraram mais importante ter o controle do Império Klingon do que... Ou melhor, ou destruir, sei lá, do que o da Federação? Não, também não é explicar. Pelo menos eu não vi uma explicação estratégica sobre isso. Certo. Bom, enfim. Mas e aí? Aí depois? E aí, então, o que acontece? Eles pegam e vão pra Cronos, né? Aí parece... Star Trek do Abrams, né, que, assim, vamos pra nave, chegamos em Cronos, porra. Ah, mas pelo menos no jogo tem uma desculpa, né, só porque não vai ficar mostrando, né, ou não, ou a tecnologia chegou num ponto desse mesmo de chegar rapidinho. Ah, não, eles têm Transwarp, né. Ah, tá, já é tido como uma tecnologia normal. É, ele já tem... tecnologia Transwarp, né. Assim, não é um Transwarp, tipo... Pra você chegar em quadrantes diferentes, tipo no quadrante Delta, essas coisas, você precisa de portais Transwarp, né? Mas pra distâncias, relativamente... Mas você sabe que faz sentido, cara? Sabe por quê? Porque quando a Voyager voltou pra Terra, né, na série, a Voyager veio totalmente equipada com tecnologia Borg, né? Uhum. E a Transdobra é uma tecnologia Borg, né? Então, faz sentido que quase 30 anos depois ali, né, eles tenham isso como uma tecnologia regular, comum, né? Não, sim, é, sim. Não é forçado, né? Forçado é no filme do Abrams, o Scott ter inventado isso, né, meu? Isso não tem nada a ver. Nossa, isso é um absurdo, não, né? Vamos, não vou falar porque a gente vai começar a xingar de novo. Vamos. Vamos esperar isso pra uma ocasião especial, né? Aí tá tendo um ataque em Cronos, a estação espacial de Cronos também é bem danificada, mas eles não fizeram o upgrade interno depois, né? A parte de fora parece que eles mexeram um pouquinho, mas a parte de dentro continua a mesma coisa desde o começo do jogo. Provavelmente eles vão mudar isso mais pra frente, né? Ah, sim, com certeza. Eles vão fazendo o upgrade. Mas foi destruído. Foi muito danificada a estação e aparece uma arma do Undine que eles chamam de destruidor de planetas, que ele lança uma biorrajada super forte e destrói, né? O que acontece? Você com a sua nave tem que auxiliar a Enterprise F a destruir essa nave, né? E quem, numa missão à la pai do Kirk, né? O capitão da Enterprise, o Sean, ele pega o iate do capitão e vai pra cima da arma. Porque, pelo que entendi, não é uma arma completamente pronta, né? Ah, tá. Ela... É tipo um ataque kamikaze, assim. Ele foi fazer um ataque kamikaze, né? E ele conseguiu destruir e salvar Cronos. O que que isso acontece? Isso lembra muito aquele episódio em que do ataque que fez a aliança da Enterprise... Ah, tá. Isso aí... Você tá falando do Enterprise C, né? No episódio... Isso, no episódio Yesterday's Enterprise lá. Isso, né? Então a ação do Sean, do Capitão Sean, foi vista com bons olhos, né? Pelos Klingons, né? Que ele arriscou a vida pelos Klingons, né? Ah, então isso... Ah, agora que eu tô sacando, cara. Isso aí serviu como pretexto para os Klingons pararem a briga com a Federação, quer dizer, para eles realmente formarem uma aliança para o que vai vir na próxima temporada, que a gente vai comentar daqui a pouco. Isso. Certo, isso. Certo. Legal, então, legal. Então, aí depois, depois que eles destroem, eles descem pra Cronos e cessa-se a guerra Federação Klingon. Sim, as hostilidades entre eles ali, mais uma vez, a gente tem uma trégua, né? Tem uma trégua. Só que o que acontece? Durante essa reunião, né? Durante essa comemoração, aparece um iconiano numa armadura. Peraí, deixa eu só te perguntar uma coisa que até hoje eu não te perguntei em relação ao jogo. Então no Star Trek Online existe um visual para o iconiano, é isso? Uhum. Porque nunca foi mostrado, né, obviamente, na série, né? Nas séries, né? Então não, E essa foi a primeira vez que mostraram também. Ah, tá. Também é uma novidade no jogo, nesse ponto do jogo também. Isso, nesse ponto do jogo fica. E é tipo, parece que é um ser, pela impressão que ele dá, é um ser de energia protegido por uma armadura. É tipo, né? mais ou menos que nem aqueles Davidian que aparecem na nova geração? Eu não me lembro desse deles. Então, os Davidian, cara, eles apareceram naquele episódio Time Zero. É uma espécie que eles andavam no espaço-tempo, por dentro do espaço-tempo, alguma coisa assim, cara, dentro do subespaço. Uma parada bem maluca lá. Ah. Que eles eram seres meio luminosos, pareciam humanoides de luz, assim, né? Uhum. Eu lembro de um episódio em que tinha uma raça que tava perseguindo o que eles chamavam de mutantes, né? Que na verdade era o próximo passo evolutivo daquela espécie, era virar um ser de energia. Não sei se esse que eu tô falando é naquele episódio que eles voltam pro século XIX, lembra? Que o Data encontra a cabeça enterrada do Data. Ah, até que a Gaina aparece, não é? Isso, aquele escritor Mark Twain aparece lá. Ah, tá. Eu lembro de alguns pedaços, eu não lembro do episódio inteiro. Mas enfim, é mais ou menos que nessa raça toda luminosa, assim ou não? Ele não aparece luminoso, ele aparece, você vê uma coisa meio brilhosa dentro da armadura, mas você não sabe se é efeito da armadura ou se eles são assim por dentro, né? Ah, isso é legal pra não mostrar totalmente, porque o legal dos iconianos também é um mistério, né? É ser misterioso, né? É. O legal é que eles são misteriosos, né? Ah, inclusive, Ricardo, só uma breve citação. O último podcast que foi lançado nosso aqui foi o Sessão 31 sobre o episódio Contagion da nova geração. Sim, sim. Não deu pra participar, infelizmente. Puta, cara, só pra contar pros ouvintes, tava tudo marcado, né, cara? Tá tudo ok. Aí na última hora você falou, o Valdomiro não vai dar pra participar, cara. Puta que pariu. E aí foi foda porque eu pensei, caralho, justo esse episódio que eu tenho certeza todos que... Todos os episódios que tem um link com o jogo, eu não participo. Não foi aquele lá do Enterprise, esse daí... Ah, cara, é verdade, a gente gravou lá o do Silent Enemy, que também tem uma porrada de coisa que tem no jogo lá, que é o lance daquela raça misteriosa que no jogo são os Urat, né? Elat, né? Isso. E aí agora o lance de portais iconianos que surgiu naquele episódio, você também não pôde participar. Surgiu aqui no Contagion e não deu pra você gravar com a gente, né? Foi em cima da hora mesmo, mas aquele lá não deu jeito. Mas é isso, só uma breve, assim, falando sobre isso daí. Teria alguma. O que, que você teria falado? Sei lá, porque você acabou assistindo de novo o Contagion, né? E assistindo de novo, você deve ter reparado alguma coisa, ou sei lá, o que que. Ah, não, o portal iconiano é muito comentado durante todo esse plot. Antes mesmo na parte do combate com o Tal Shiar, né? Que tem o. Episódios com o Tal Shiar, que o Tal Shiar tá aliado com os iconianos, né? Apesar de que eles não sabem direito quem são os iconianos, mas o Tal Shiar falou poder, beleza, né? Nós quer, né? Até porque eu fico imaginando que no jogo eles devem ficar pensando assim, porra, foi uma missão frustrada aquela missão do episódio Contagion, né? Porque eles chegaram assim, eles chegaram tão perto de ter acesso à tecnologia e aí deu aquele lance todo que o Picard mandou explodir com tudo e tal. Os caras devem ter ficado meio putos com isso, né? Uhum. No caso, tudo bem que ali não era a Tal Shiar. Ali era a própria... Império Romulano. Era o Império, né? A subcomandante lá, que era a capitã lá, a subcomandante, que viu isso acontecer, caramba. Né? Enfim, ela deve ter passado um relatório lá pra cima, lá, meu. O nego deve ter ficado pilhado, né, cara? Então eu imagino que no jogo, né? Careca, filho da puta. É foda, né, cara? Então eu fico imaginando assim, porra, A Tal Shiar deve ser um orgulho para eles agora, eles estarem tendo contato direto com os iconianos e estarem com, assim, o Império Romulano tá tendo posse do portal, né, cara? Ah. Só que aí que tá uma dúvida. Você tinha falado que o novo como é que chama lá? O Detran. Detran, isso. Que ele é o quê? Proconsul? Ele é cônsul? O que que ele é? Ele é colocado como líder da República Romulana, né? Mas ele não gosta desses títulos, né? Tá. Porque eu lembro que na série, na nova geração, era chamado de proconsul, não é? O cara que isso, é tudo relacionado ao Império Romano, né? Assim, tanto é que na série clássica tinha lá aquele capitão, chamava aquele... Centurião. Centurião, chamava o primeiro oficial de centurião, né? Então, mas a questão é a seguinte, eu fico imaginando, quer dizer, se é o Império Romulano, o novo Império Romulano que tem acesso ao portal, a Tal Shiar não tem acesso, né? A Tal Shiar não. Ah, por isso A não ser que tiver alguma infiltração, né, de agentes Tal Shiar, mas até onde se sabe, não tem nenhuma ação da Tal Shiar em cima da República Romulana, né? Mas e aí, como é que se dá essa dinâmica, quer dizer, a Tal Shiar trama com os iconianos? Como é que é isso? É bizarro, porque daí como é que fica essa disputa de poder dentro do Império? Ah, sim. Não, mas aí tem um plotzinho no final dessa última expansão, né? Ah, tá, não. Então você vai falar daqui a pouco. Legal, né? Já tô furando o bloqueio e querendo saber coisa adiante. Bom, aí apareceu um iconiano lá falando as poderosas espécies do quadrante alfa, não sei o que, né? E aí que os conselheiros do Império Klingon, eu não sei como é que chama o mais alto posto dos Klingons? É, chanceler. É, o chanceler, né? O chanceler e os conselheiros dele estavam lá em cima e tava também o almirante da Terra lá, né? O iconiano aparece, os conselheiros vão pra cima do iconiano, o iconiano só faz um movimento de mão e mata todos. Mata? Mata todos os conselheiros, né? Ah, tá, os conselheiros. Não mata o chanceler nem o almirante, mas mata todos os conselheiros, né? Só, caralho, tipo, cara. Movimento de mão, assim, sabe? Assim, insetos, puf. Puta merda, cara. E aí? E depois? Aí, então, aí que se firma realmente. E aí ele fala assim, não tentem, não chamem mais a nossa atenção. E some. Puta, cara. E some. Aí, enfim, e depois? Aí que cessa completamente as hostilidades com a Federação e os Klingons, né? E aí que começa a nova expansão, né? Mas uma coisa interessante que eu vi nessa Legacy of Romulan, né? É como eles, como o pessoal do jogo, eles são atentos a detalhes dos canônicos, né? Cara, eu tô percebendo só por isso, que eu tenho certeza que você deve estar fazendo um puta resumo, deve ter muito mais coisas. E só nisso que você tá contando, cara, tem tantos detalhes de continuidade que eu fico lembrando aqui, cara, é incrível, cara. É, um episódio que eu curto pra caramba da nova geração, que eu já até comentei com você, é aquele da nova geração Defector. Isso, The Defector. Isso, da terceira temporada, o décimo episódio, né? Cara, esse episódio é animal demais, né, cara? Que tá a Enterprise lá, cercada por duas Dederidex Romulanas. E o cara lá fala assim, vou expor o casco da Enterprise no centro do Império Romulano. Aí ele faz o Picard, olha pro Worf e fala assim, ó, chame nossos amigos. É! Só começa a descamuflar três, quatro aves de rapina Klingon, né, em cima da... E é foda, porque o roteiro desse episódio ele é tão perfeito, que eu lembro que lá pro meio do episódio, o Picard fala assim pro Worf, entre em contato com aquele seu amigo Klingon, sei lá o quê, né? E é uma coisa que parece que é um diálogo solto, sabe? Que não tem muito porquê. Na verdade, aí quando chega no final, você saca, tá, então quer dizer que o Picard, né, já, tipo assim... Já tinha ali pedido aquela... Rolou essa conversa que não foi mostrada em tela, né? Então é genial, cara. E esse Capitão Romulano, ele é o Tomalak, né? que é aquele Capitão Romulano que apareceu mais umas duas ou três vezes na série, que sempre, e sempre essa parada de que ficou essa rivalidade, assim, é foda. Ah, cara. Sim. E aparece porque que teve essa história do The Factor, né? Que teve um almirante Romulano que recebeu umas notificações estranhas na mesa dele e falou assim, meu, se realmente acontecer uma guerra entre a Federação e o Império Romulano agora, o Império Romulano vai cair. Então ele meio que trai o Império para tentar evitar mortes desnecessárias, que é o almirante Alidar Jarok, né? O que ele faz no final, quando ele vê que aquilo lá tudo era um embuste para enganar ele? Ah, ele se envenena, né? Ele tem uma cápsula lá, sei lá, que ele toma, isso, né? Isso. Ele deixa uma carta, que isso. É tipo uma mensagem que o Picard fala, um dia, quem sabe, se conseguirmos, sei lá, um dia, quem sabe, eu consigo entregar essa carta pra sua filha ou sua neta, não lembro agora. Pra sua família, que era ele tinha uma esposa e uma filha. O que acontece no Star Trek Online? A comandante da nave Capitânia Romulana, da República Romulana, que é a Lissette, né, RRW Lissette, é a filha dele. Cara. É a Tiaro Jarok. Puta, cara, que animal, cara. Que bagulho foda, hein, meu? Você deve ter pirado também, né? Não, quando eu vi, porque eu falei assim, meu, gostei pra caralho, né, cara? Queria saber o que aconteceria, né, depois. Ah, contaram, cara. Ela é a capitã da nave Capitânia da República Romulana, né? Puta, que foda, hein, cara? Que bagulho foda. E ela, hein, comenta desse episódio, né? Fala assim, do pai dela, que foi considerado traidor, mas depois que eles receberam as informações, tudo, que a honra da família dentro da República Romulana tá limpa, né? Então é muito legal. Puta, isso. Cara. E tem a capitã da nave Klingon, né? Que a nave Klingon se chama IKS Bortak, né? É, o nome da capitã é Capitã Koren, né? Essa capitã nunca apareceu, né? Mas a mãe dela já, ela é filha da Grilka. Ah, peraí, Grilka é aquela esposa do Quark, lá que o Quark chegou a casar. Isso, The House of Quark. Isso, The House of Quark, da terceira temporada da Deep Space Nine. Quark, ele vai lá pra casar com ela, porque ela fala que você tem que vir aqui me conquistar no Império Klingon, né? Um bagulho assim, aqui em Cronos. Aí ele vai até Cronos, aí ele tem que lutar com os Klingons pretendentes dela. É um episódio, na verdade, meio de humor. Eu até comentei sobre esse episódio brevemente lá no... Aliás, eu só falei do nome dele quando a gente comentou The Magnificent Ferengi, porque esse daí, ele é meio que uma comédia Ferengi, apesar de se passar praticamente todo em Cronos lá, né? Então é... Enfim, ela apareceu, né? A Grilka, ela ainda apareceu uma outra vez num episódio aí da quinta temporada, no terceiro episódio da quinta temporada. Sim, eu não lembro agora que episódio que é, mas eu lembro que ele não é tão bom quanto o House of Quark, que é mó legal, né? Aham. Mas é interessante, hein, cara? Quer dizer que agora ela é capitã. É, e ela é filha adotiva do Worf, porque o Worf casou com a Grilka, né? No universo. Caralho, que legal, cara. Então, ela é meia. É considerada meia-irmã do Alexander, né? E o Worf ainda teve mais um filho com a Grilka, né? Puta, que legal. Que é, nossa, só mencionado, né? Pô, cara, eu não sei se você lembra, mas a Grilka era mó gostosa, hein, cara? Mó gata também, eu, né? Vi as fotos no memorial falar. Cara, eu acho que essa é a Klingon mais gostosa, mais gata que já apareceu em Star Trek. Eu acho que muito... Klingon é feio pra caralho em geral. Não, então, pra você ver, pra mesmo assim ser gata e gostosa, porque é boa mesmo, cara. Ela é da hora, cara. Eu lembro que eu fiquei, meu, assistindo assim, eu pensei, caralho, o Quark é foda, hein, meu? O Quark é muito foda, porque ele catou ela bonito, né, meu? Ah. Então, sabe, eu fico feliz com esses detalhes que o pessoal do Star Trek Online faz, né? Não é uma coisa jogada, não é... Diversos personagens aparecem, a filha da Belana Torres aparece, né? Caramba, cara, porque ela aparece brevemente, assim, no... Naquele endgame, né? No episódio final alternativo, no futuro alternativo, aparece a filha da Belana, né? Uhum. E aí agora quer dizer que ela tá no jogo, tá na história, né? Lógico, né? Porque passou-se mais de 30 anos, né, meu? Isso. E o... Como que é o nome daquela menininha que a gente fala que... Meia quitariana. Ah, a Naomi Wildman. Isso, ela também aparece, tem umas aparições de vez em quando no jogo, né? É, ela deve ter virado oficial da frota, que nem mostra no episódio final lá também. Isso, né? Certo. Então tem todo um cuidado, que eu acho bem legal disso, né? Cara, é nessas horas, né? A primeira coisa que a gente pensa é por quê que não entregam o novo filme, os novos filmes de Star Trek pra esses roteiristas do Star Trek Online, né, cara? Com certeza, viu? Ia sair uma série bem legal. Não, mas não é verdade? Imagina se esse... Pelo menos... Olha, a gente fez uma previsão quando a gente falou dos filmes do J.J. Abrams, que a gente falou zoando e a gente teve o desprazer... Nossa, eu sei o que você vai falar. De concretizar, né? O cara aqui dos Velozes e Furiosos vai fazer o terceiro filme. Na verdade, essa previsão foi da Roberta, né, cara? Foi da Roberta. É, eu lembro que quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra ela em inbox lá no Facebook, dizendo, falei, Roberta, cuidado com a sua língua. Olha aqui essa notícia, cara. Puta, eu acho que ela até comentou assim, nossa, queria estar errada, né, meu Deus. Velozes e Furiosos no espaço mesmo agora, né, cara? Meu amigo falava que era Backstreet Boys no espaço, agora vai ser Velozes e Furiosos no espaço. Quem sabe não vai haver um amálgama disso e tem lá um Backstreet Boy fazendo um personagem da frota lá, hein? E aí? Nossa. Aí fodeu de vez. Ai, cara. Não, e o foda, cara, é a gente ver esse contraste tão grande com o que tá acontecendo no jogo aí, cara. Eu tô impressionado. É assim como você fala, você deve ficar mó feliz jogando e vendo esses detalhes, né, cara? E assim, e não são só detalhes jogados, que nem no filme do J.J. Abrams, você tem os detalhes, mas eles são jogados, né? Aí não, são detalhes que ajudam no andamento da trama e são detalhes que fazem uma trama bem elaborada, né, cara? Sim, claro. Porra, pelo que eu tô vendo aí. Uma coisa bem trabalhada. Caralho, cara, que louco, meu. Muito legal. Mas olha, minha personagem NPC favorita é a Tiaru Jarok, cara. Se eu pudesse, eu casava meu personagem romulando com ela. Ai, caramba, né? Acho que você até ia falar, pô, sempre admirei seu pai, meu, o cara honrado, né? Aí teria que falar o meu personagem federado, né? É, né? Ai, é. Bom, aí nisso terminou essa expansão do Legacy of Romulus, né? E começa a expansão Delta Rising. O que é o Delta Rising? Ah, sim! Poxa, desculpa te interromper, isso aí é uma coisa que eu acabei vendo... Aliás, eu sempre, como eu comentei nos outros podcasts aí, né? Eu sempre vejo alguma coisa no Twitter, sei lá, no Facebook, quando aparece lá alguma grande novidade do Star Trek Online, eu acabo vendo aí, né? Uhum. E me chamou muito a atenção quando eu vi lá a parada Delta Rising. E aí eu vi aquela imagem, né, que já é do elenco da... Ou seja, os personagens principais, quer dizer, quase todos da Voyager, uhum, retornam pro jogo, né? Ou seja, retornam isso pra história, né? E aí, puta, vai ser legal agora você falar sobre isso, cara. Conta aí. Então, o Delta Rising começa exatamente com como a esfera Genolan foi parar no quadrante Delta. Então, missões estão indo em direção para lá, né? Principalmente porque lá tem uma grande atuação do Zundini, né, também. Porque foi lá que conheceram tudo, né? E tanto é que nesse começo de plot que se descobre que por que que os Undini estão atacando tão forte as espécies do quadrante Delta, do quadrante Alpha. Porque os Iconianos, eles estão produzindo naves com configuração do quadrante Alpha, ou seja, nave federada, nave romulana, nave Klingon, e atacando o universo fluido dos Undini, fazendo eles crerem que quem tá atacando eles é a espécie do quadrante Alpha. Então, cara, só tem uma coisa nisso que, lógico que você vai contar mais a história, mas já não gostei muito de uma coisa. Porque no episódio lá, o Contagion, né, da nova geração, fica implícito, assim, que na verdade os Iconianos não eram uma raça bélica, uma raça violenta, né? É isso, eu também percebi. Isso eu também falei assim. Eu falei, nossa, mas ele é citado como uma raça de exploradores, né? Mas se você for pensar também, o Dominion, antes de ser Dominion, os Transmorphos, eles eram pesquisadores, né? Eram exploradores. Quando as outras raças começaram a ficar desconfiadas deles, eles começaram a tomar atitudes mais bélicas, né? talvez, né? Talvez seja isso que eles estejam tomando como ideia, né? É, eu não sei. Isso já é uma coisa que eu já não gosto muito, porque naquele episódio ficou tão legal aquela mensagem de, tipo assim, é, quem ganha a guerra reescreve a história, e que na verdade os caras nem eram. Ah, sim, não é. E aí ficou, aí isso aí meio que já coloca, não, não, os caras eram filho da puta mesmo, sabe? Tipo... É, então, não, isso quando eu vi novamente eu falei, caralho, né, mas não tem nada a ver com como eles são mostrados no jogo, né? E aí quer dizer que faz parte mesmo de um plot aí dos iconianos pra atacar o espaço fluídico, então, é isso? Isso, aí que por quê? Aí eles falam assim, ah, então em vez dos iconianos atacar, quem vai... Porque os iconianos sempre tem esse negócio de manipular, né? Então eles manipulavam e as outras raças iam atacar, né? Fazer o serviço deles, né? Então foi meio que... Foi isso que estabeleceu. Mas vem cá, por acaso no jogo em algum momento fica estabelecido que isso eles faziam desde aquela época, 200 mil anos atrás lá? Não, de forma alguma. Ele não fica estabelecido que isso era uma prática comum. Ah tá, então pelo menos é assim, vamos dizer que 200 mil anos depois eles ficaram putos, ficaram, né, assim, vamos dizer que é isso mais ou menos. Aham. Uhum. É, pelo menos não é tão... É, pior seria se ficasse dito que desde aquela... Desde o começo assim, né? Enfim. Bom, aí o que acontece? Você tem o... Começa a história do Delta Rice com o Tuvok já no quadrante Delta, né? No, junto com a Voyager, né? A Voyager vai ser uma nave velha e tal, mas ela teve todo um upgrade dentro dela, né? Pra poder fazer essas missões, né? Não é a Voyager tradicional, né? Como ela saiu da doca. É, apesar que visualmente no exterior dela tá igual, né? Ah, não, o exterior tá igual. É, eu achei que ela ia aparecer mais ou menos como ela tava no final da série, né? Com aquelas tecnologias Borgs que pareciam uma armadura ao redor da nave, né? É, a tecnologia ablativa, né? Então, e não tem, né? Quer dizer, pelo menos não vi nada disso. É, não, pelo menos não mostra, né? É, porque a Voyager mesmo, você não usa ela pra jogar, né? Você tem naves da mesma classe, Intrepid, que você pode utilizar no jogo, né? E também tem os upgrades da Intrepid, né, que são naves já com tecnologia de 30 anos depois utilizadas, mas com um layout totalmente moderno, né. É, então, eu tava vendo uns vídeos aí, inclusive um vídeo que eu assisti, cara, que é um videozinho de uns 2 ou 3 minutos, que é um vídeo que tem a narração de um designer, ele é o diretor de arte do jogo, né. Uhum. Ele explicando toda essa ideia do Delta Rising, né, todo o plot principal. E lá é dito que são exatamente 32 anos depois que a Voyager retornou pro quadrante Alpha, né? Isso. E a partir... Enfim, tem esse lance de alguns dos personagens... a maioria deles voltou, os principais, né? Ou seja, os únicos que ficaram de fora, pelo que eu vi, é a Belana Torres, o Tom Paris e a Capitã Janeway, que já é almirante nesse ponto. Isso. Né? E, assim, dos principais, né? Porque eu vi lá que tem o Doutor, tem o Kim... Tem o Tuvok, obviamente, a 7 de 9, e também isso. O Neelix. O Neelix, né? Mas o Neelix, na verdade, eles encontram lá no quadrante Delta porque ele ficou lá, né? Ele tá lá, sim, já tava lá. E até tem uma parte lá de um... Eu assisti um vídeo lá que é o momento em que o Tuvok encontra o Neelix de novo, né? Que o Neelix fala, senhor Vulcano, é você e tal, não sei o quê. Aí o Tuvok até fala de uma maneira simpática, Neelix, é muito bom te ver, vejo que você tá com uma boa aparência, sei lá. Então é legal que é totalmente superado, né, aquelas brigas que eles tinham. Até porque quando o Neelix se despede do Tuvok, o Tuvok até faz uma brincadeira lá. Ele faz uma dancinha, né? Um movimento de pé, né? Eu lembro desse episódio. Então, aí é legal que fica aquela coisa que é uma continuação mesmo desse relacionamento que no final... No começo o Tuvok, ele tinha um desprezo muito grande pelo Neelix, né? Tanto é que a gente comentou num podcast anterior de um episódio, né? É, o Sessão 31.9 sobre o episódio Rise, que é um episódio da terceira temporada da Voyager. E lá a gente fala sobre isso. Quem quiser ouvir, eu vou deixar o link aí de novo pra galera dar uma escutada. É como você falou, no quadrante Delta a gente vai encontrar o Tuvok, o Harry Kim como capitão, o Doutor, a 7 de 9, o Neelix, né? Como personagens que vão instruir você durante o jogo, né? Tanto é que começa com um ataque que o Tuvok junto com o seu personagem vão fazer um ataque para uma nave é, Undine, porque o Tuvok tá sofrendo ataques psíquicos, né? De um Undine que tava infiltrado na frota como um doutor, Dr. Cooper, né? Que ele era especialista em Undine. Só que em algum determinado momento durante o jogo, ele foi substituído por um Undine, né? E aí eles têm que ir até lá, começa que faz um elo mental com o Tuvok, né? O seu personagem. E você vai andando pelos corredores da Voyager no subconsciente do Tuvok para conseguir libertar ele dessa interferência psíquica, né? Aí depois que você faz isso, você vai para a nave, consegue neutralizar o indivíduo, né, o Cooper, e aí começa a parte do jogo dentro do quadrante Delta. O que aparece? Vai aparecer os Talaxianos, vai aparecer os Okampa, os Kazons, os Bentran, a Hierarquia, os Malon, os Hazari, os Kobali, que vai ter uma... Ah, não, puta, e cara, isso foi a coisa que eu mais achei bizarro. Ó, só os Bentran, por exemplo, cara, apareceu em um episódio, os Bentran, cara. Um episódio, eu pensei, caralho, os caras estão aproveitando isso, achei muito louco. E o Kobali, os Kobali foi mais impressionante ainda, porque eu assisti o vídeo do esse diretor de arte, ele explicando que eles criaram um planeta, eles criaram toda a cultura... Toda a tecnologia, a cultura, o desenvolvimento dessa raça. E o planeta, eles até dão o nome de Kobali Prime, né? E o foda é que os caras... Porque assim, quem não se lembra, os Kobali apareceram no episódio Ashes to Ashes, que é da sexta temporada da Voyager, é até o 18º episódio, né? E esse episódio, na verdade, eu nem gosto muito dele, assim. Eu acho um episódio meio chatinho, até porque o personagem principal ali é o Harry Kim, né, cara? Então eu não acho muito legal. Mas a raça é muito interessante, porque os Kobali, eles são bizarros, né, cara? Eles são uma raça que, pra se reproduzir, eles têm que alterar o DNA, ou seja, alterar nível molecular e genético lá, de um cadáver, né, cara? Eles têm que pegar um cadáver, reviver ele... E eles inserem um vírus genético que altera totalmente o indivíduo e transforma ele num Kobali, né? Porque eles não se reproduzem mais, né? E nesse episódio, essa personagem aí, cara, ela porque é uma personagem Kobali que aparece, que ela anda mais nada menos do que... É uma Kobali que nasceu, quer dizer, que, enfim, que ela vem... O que acontece? Tem uma tripulante da Voyager que morre. E aí ela reaparece... E quando ela aparece como uma Kobali. E aí causa aquela estranheza, o que aconteceu, caramba. E na verdade era um lance de que ela faz parte de um grupo, de uma... É tipo um tipo de anomalia que acontece com alguns Kobali, que eles não aceitam ser, tipo... Que eles começam a ter memórias do cadáver o qual deu vida a eles, né, cara? Então no episódio ela acha que ela é... essa personagem, essa oficial da frota que morreu, essa oficial da Voyager ali que morreu, né? E aí no final do episódio eu sei que vem lá um Kobali explicar a situação, não, você na verdade é uma Kobali, você não sabe o que tá acontecendo com você, você tá tendo essas memórias porque você veio desse cadáver aí, o caramba, né? Então é... Cara, isso apareceu em um episódio só, e os caras criaram, mano, o planeta, sabe, detalhes da cultura deles, eles criaram todo um background... uma parada assim, né? Os Kobali e os Betan têm um papel importante nessa expansão, né? E eu vi que o planeta Kobali Prime, ele tá sob um cerco dos Vaduar, não é isso, cara? Isso, que é o que também tem um papel super importante dentro da expansão. E só lembrando, assim, só uma nota, uma inserção aqui, os Vaduar, né, pra quem não se lembra, lá do episódio Dragon's Teeth, também da sexta temporada, que é, inclusive, aqui a gente fez o Sessão 31 sobre esse episódio já, a gente fez o ano passado até, né, e a gente até comentou bastante que o visual dos Vaduar é bem legal, né, a maquiagem do caralho e tal, e aí eles aparecem, quer dizer, o foda, o que eu achei legal desse lance do Delta Rising, é a tripulação da Voyager ali tendo que lidar com as cagadas que eles fizeram, porque os Vaduar só estão de volta por culpa deles, né, cara? Então é legal que parece que é tipo assim, é os caras tendo que lidar com as consequências 30 anos depois, né, meu? Então, ou seja, tem todo um cuidado, né, aí você vê o, não, na o verdade, trabalho tem... dele. Nesse ponto, teve muito mais cuidado do que os roteiristas do episódio original lá, né, que é mó descuidado, né, cara? É verdade. Então o que acontece? Começa o episódio com eles, o Tuvok encontrando o Neelix, né, ajudando o Neelix. É, todo o primeiro, a primeira instância, o primeiro episódio, assim, é você explorando o Quadrante Delta pra ver o, as outras raças, né? Até, uma, até o episódio que você, eles encontram um cubo Borg tático totalmente destruído e não sabe quem destruiu, né? E que eles estão, eles sabem que tem uma força bélica atuando lá, depois que eles foram embora, que começou a atuar lá, e que foi, e que tá tendo uma ação devastadora, né? Tanto é que aí só, a gente só vai saber quem que é no episódio em que a gente encontra com os Tureis. Ah, os Tureis, que inclusive também aparecem lá no... Que, aliás, que são citados... Não, aparecem! Eles aparecem no, no Dragon's Teeth, né? Exato. Inclusive, é. os Tureis são aquela nave que aparece bem no começo do episódio, que eles querem impedir a Voyager de entrar no, no corredor subespacial, né, cara? Isso. E aí, quando... E tanto é que quem tá com você nesse episódio é, é a 7 de 9. Aí eles vão pro planeta Turei e os Tureis têm um acordo com os Votes, né? Então sempre que os Tureis precisam, os Votes vão lá e dão assistência de combate, né? E quando eles chegam, tem umas naves atacando e derrotando as naves Votes, né? Você lembra que a nave Vought era gigantesca? A Void cabia lá com quilômetros quadrados de... Como que fala? De espaço, né? Sim, sim, era um negócio opressor mesmo, foda. Então, as naves Vought eram gigantescas. E essas naves que estão atacando eles, estão destruindo as naves Vought, né? Aí a 7 de 9 desce no planeta pra ajudar os Tureis, né? Depois que eles conseguem repelir um pouco esses agressores. Aí fala assim, quem que são, né? Assim, o Turei lá fala assim, são os Vaduars, né? Puta, aí é tipo uma revelação, assim, né? É, que ela fala assim, meu, como assim os Vaduars? Ela fala assim, não, mas nos nossos cálculos nunca entrou os Vaduars, nunca tiveram capacidade bélica pra... Pra sobrepor os Tureis, né? A tecnologia deles era totalmente ultrapassada, eles não tinham quantidade suficiente pra atacar, né? Eu falo assim, é, mas tudo isso é culpa da Voyager, né? Puta, que legal, cara, que legal. Aí o Turei desce a lenha na 7 de 9 na Voyager. Ah, nessas horas a Janeway deve estar pianinha lá na Terra, lá, só de boa, né? Tipo, ainda bem que eu não fui pra essa merda, né? E aí, aí você vai ver que a nave volta pra vadoar, pra destruir, é foda, cara. Você tem que suar. E aí, o que acontece nessa nova temporada, né? Nessa nova expansão? Que foi uma grande expansão, uma grande modificação, porque até antes dessa temporada, o seu personagem ia até o level 50. Ah, isso aí eu vi no vídeo. Esse diretor de arte, ele explica isso daí, que vai até nível 60, não é isso agora? Agora é isso, agora aumentou até o nível 60. E foi também incluído o quê? Naves, que eles chamam de naves Tier 6, né? Tier 6. Então, ou seja, naves de capacidade, de grau, não é grau que fala, de... Ai, meu Deus. Graduação, sei lá. É, graduação, é grau, graduação, é nesse sentido, né? Tier 6, o que acontece nessas naves? São naves especiais que foram projetadas para ir para o quadrante Delta e que conforme você vai acumulando pontos, essa nave vai ficando mais poderosa, né? O escudo dela aumenta, mesmo o escudo, a fuselagem da nave, a força dela aumenta, né? Ela aguenta mais pancada, vamos dizer assim. E além disso, com esse level 60, você ganha também habilidades e oficiais novos. E tanto é que foi introduzido dentro desse plot os oficiais de inteligência. O que são oficiais de inteligência? São oficiais de ciência, oficial tático, oficial de engenharia, que tem umas habilidades especiais que os outros normais não têm. Tipo o quê? Ele pode criar uma granada de contusão. Ele tem a capacidade de focar a atenção do inimigo para ele em vez do seu personagem. Já tinha isso, mas ele parece que fortalece essa habilidade, né? E essas naves, elas recebem slots, né? Para esses oficiais especiais, ou oficiais Intel, que eles chamam, né? O que é essa oficial Intel? Além das habilidades especiais em terra, você também tem habilidades especiais na nave, no espaço, né? Então você pode criar sondas que emitem radiação eletromagnética e desativam outra nave, né? Você não tinha isso anteriormente, você tinha de você confundir os sensores, mas não de desativar ela, né? Então aí começa a surgir essa nova classe de naves, né? Características especiais e personagens oficiais, né? Que estão sob o seu comando com habilidades especiais, né? Mas pelo que você falou, os caras são meio bucha de canhão também, né? Porque se a sua atenção é desviada pra eles, os inimigos atacam eles, então, às vezes, né? Ah, sim, Eles são, todos os seus oficiais é pra que eles entrem na linha de tiro, né? Você primeiro eles, depois você, né? Em teoria. Então, essa foi a grande mudança que teve, né? Você conseguir levar o seu oficial de vice-almirante para almirante, chegando ao level 60. Naves com novas, com capacidades. Antes iam até tier 5, agora vai até tier 6. Essas naves novas, né? As antigas, você até consegue fazer um upgrade, mas não são todas. São as naves que saíram mais nessas expansões recentes, né? Mas as mais antigas, você não consegue fazer esse upgrade. A maior parte das missões ou é em espaço Vador, ou as missões em terra normalmente são em Cobalt Prime. E o líder dos Vadors é o Gal. Ah, como não poderia deixar de ser, né? É o personagem que apareceu no Tears of the Dragon, né? Não, é Dragon's Teeth. Dragon, eu troquei a música já, né? Tô colocando música aqui. Toca o Bruce Dickinson aí, né? Vai, opa. Dragon's Teeth, né? Mas enfim, porra, eu acho que o Gal, ele deveria chegar no Tuvok, o Tuvok ele acaba sendo meio que o líder ali, ele é a patente mais alta é ele, não é? Ele é o almirante, né? Isso, e ele que tá coordenando tudo, todas as ações na esfera Genola, né? Então, mas não tem nenhum momento que o Gal chega nele e fala, porra, Tuvok, no final das contas, obrigado aí a Voyager, se não fosse vocês, a gente tava ainda nas câmaras de Stasi lá, o caramba, né, cara? Aham. Uhum. Não, tem momentos de conversa lá com o Tuvok, né? Caralho, eu quero ver esses vídeos depois, cara. Aí em Cobalt Prime, conforme você vai avançando, porque aí surge novamente o novo sistema de reputação, que você tem que ficar fazendo várias vezes aquelas missões para você conseguir atingir as graduações, né? Quando você tá em Cobalt Prime, que você tá defendendo, o Capitão Kim chega assim, né? Fala, é muito estranho, né? Ah, peraí, Capitão Harry Kim, né? É, o Capitão Harry Kim, né? Ele fala assim, é muito estranho. Os Vadoars têm um poder de fogo fenomenal. Os Cobalt não tem tanta habilidade de combate. E esse combate aqui tá levando meses, né? Que eles podiam, muito tempo atrás, eles podiam ter invadido aqui e destruído. Tá alguma coisa estranha, peraí, né? Peraí, eu acho que agora eu tô sacando. Por acaso, isso tem alguma coisa a ver? Porque com um bagulho que eu vi hoje, nesse vídeo, tava dizendo que os Cobalt, eles têm câmaras de estase de Vadwars lá dentro. Isso, exatamente. Tem a ver com isso? Tem. Como é que é o esquema? Os Cobalt pegaram aquelas câmaras de estase Vadoar e levaram pra Cobalt pra converter todo mundo em Cobalt, né? Então os Vador estão puto da vida, né? Eles pegaram os Vador não guerreiros, né? Da classe não guerreira. Pegaram esses Vador e estavam transformando eles em Cobalt. Então eles estão muito puto, né? Mas peraí, aonde que eles encontraram essas câmeras? Porque no episódio lá, aquele planeta, todos os Vador que estavam nas câmeras foram acordados, não foram? Eu não lembro agora. Eu não lembro também se foram todos, ou se foram só a classe de combate, né? Aonde que esses Cobalt encontraram essas câmeras aí, então? Bom, pelo que eu entendi, foi no planeta dos Vadors. Naquele, né? Planeta lá que aparece naquele episódio? É. Puta, agora teria que... Estranho isso aí, não sei. Então. Mas enfim, e depois? Aí tem todo o plot de que eles querem resgatar essas câmeras, né? Com o intuito de restabelecer a raça deles, né? Todo momento eles falam, tá estranho, por que que os Vadors estão tão poderosos? Como é que eles conseguiram ficar tão fortes? Porque foram os Vadors que conseguiram destruir o cubo Borg tático, né? Ah, foram eles. Então, é assim, meu, tá muito estranho, né? Como isso? Ah, e também surge também a cooperativa, Cooperativa Borg. O que é Cooperativa Borg? São os Borgs libertos, né? Ah. Do Quadrante Delta. E eles conseguiram sair com aquela coisa que aconteceu durante o último episódio. Muitos Borgs recobraram a consciência, né? E começaram a ir atrás dos outros Borgs pra libertar. Ah, inclusive, só lembrei agora, tem um episódio da sexta temporada, que é bem no comecinho da temporada, eu esqueci o nome do episódio agora, que mostram três ex-Borgs, até, que eles têm, tipo, eles se comunicam telepaticamente entre eles, até porque eles, acho que eles ainda têm resquícios, sei lá, alguma tecnologia na cabeça ainda, Borg, que eles conseguem se comunicar assim. E eles ainda, eles eram da mesma, eles estavam junto com a 7 de 9 há muitos anos atrás e tal. Eu tenho a impressão que esses três personagens devem aparecer também nessa, não sei. Eu não lembro quais que são eles, eu teria que ver, viu? Então, aí, durante os episódios do desenrolar dos episódios, né, que você vai ter combate em terra, combate no espaço, você vai ganhando pontos, tem um episódio em que uma nave Vador ataca, consegue entrar dentro da L7, da Capitã Jarok, né, da Comandante Jarok, né. Lembra, peraí, a Comandante Jarok, enfim, a filha do Romulano lá do episódio The Defector. Isso, consegue entrar na nave dela e você como personagem tem que salvar ela e tirar aquele Vador de lá, né? Tirar todos os Vadors de lá. O que que acontece? É assim, meu, quando uma equipe de segurança romulana chega na ponte de comando, tem um Vador lá. E aí eles começam a atirar com arma de plasma, que é a arma padrão dos romulanos, né? Não faz efeito nenhum. Ele toma tiro e continua avançando, de repente dá um pulo alto pra caramba, pega aí e mata todos os seguranças do Romulanos, né? Ele só consegue matar o bicho depois de soltar plasma dos motores da nave, né? Enfraquecendo, e aí depois ele cai dentro do motor, né? Só que aí todo mundo fica com aquela cara, assim, meu, como assim, né? O que esse Vador tinha, né? Tava tomando anabolizante, né? Caramba, cara. O bicho tava aguentando rajada, não tava com nenhum escudo nem nada, tava aguentando rajada, tava aguentando granada, essas coisas, né? Então aí que ficou plot, assim, nossa, mas as naves estão fodas, tem uns Vadors aí que tá aguentando tiro, que porra é essa, né? Até que em uma missão, você invade o território Vador, né, pra arrancar informações, né, de possíveis, pra você conseguir informações dos Vador, né. O que acontece? Durante um combate, que você pega lá, tem dois Vador, um você segura, prende ele num campo de força e aparece o cara, e pelo visto ele também é um Super Vador. Caramba. Você atira tal, não sei o que, aí depois você pega, tem um momento lá, que você consegue matar ou atirar no Vador, ele tá caído no chão. Só que você fica preso nos entulhos que caiu em cima de você. E o Vador que tava dentro do escudo de força, no campo de força, consegue se libertar. Assim, você matou o meu amigo, não sei o que, pega a arma e vai atirar. No que ele vai atirar em você, o corpo do Vador começa a tremer. O que acontece? Ele vira um cobale. Não, sai da boca dele um parasita neural. Lembra do episódio Conspiracy? Conspiracy? É. Puta que pariu, cara. Não acredito nisso. Mano, que roteiro da hora, cara. Que foda, velho. Muito foda, hein, meu? E aí os desenhistas criaram uma raça inteira de parasitas só em cima daquele primeiro instante, daqueles poucos minutos que aparece aquela rainha lá, né? Tá sentado no comando da frota, né? Que era mó trash, assim, né? Mas é mó episódio legal, né? O Conspiracy é um puta episódio legal. Era, mano, bem feito. É um episódio meio de terror, assim, era foda, cara. E, caralho, cara, que foda, meu, eles terem aproveitado isso desse jeito, meu. Aí... Surpreendente isso, hein, meu. Não, legal. Foi. Aí ele pega assim e eles vão atrás desse... Porque ele tentou entrar no Vador que tava lá, né? Daí o seu personagem evita disso e eles vão atrás. O cara fala assim, mas que monstro é esse? Que absurdo. Então, eu lembrei que naquele episódio, tipo, lembra que tem um almirante da frota que ele é mó velho, assim... Mas quando ele vai atacar o Riker, ele é super forte também, era por causa desse parasita, né? Eles estão lembrando de tudo isso aí. Isso, exatamente. Caralho, e aí, então? Aí depois eles pegam assim e vão atrás. E tem um outro vado, encontra um local cheio desses parasitas, desses pequenos parasitas, né? E um cara, um Vador tomando conta que também é um super Vador. Quando eles conseguem derrotar ele, ele se transforma num Vador rainha. Num parasita rainha. E aparece vários outros para proteger, né? Vários monstros. Aí eles estão como se fossem guerreiros. Estruturas mais fortes, com escudos. Escudos não, como fala? Como se fosse um rinoceronte, né? Ele tem uma camada mais espessa, né? Uma proteção, né? Uma armadura orgânica deles, né? E aí eles atacam. No final desse episódio, você tem um aliado dentro dos Vadors, né? Mas por quê? O aliado, ele, lógico, ele quer combater essa infecção, essa infiltração, essa parada. Como ele diz, esses monstros, né? Esses parasitas. Até o Tuvok fica falando, nossa, mas faz muito tempo desde que se teve conhecimento desses parasitas, como eles vieram parar nesse quadrante, né? Não sei o quê, né? Cara, isso é animal, porque o Star Trek Online se passa 30 anos no futuro, né? É isso. Ou seja, 30 anos depois de Nemesis, né? E Nemesis é tipo 15 anos depois, mais ou menos, desse episódio Conspiracy lá da primeira temporada da nova geração. Então a gente tá falando de uma parada que é mais ou menos uns 45 a 50 anos depois, né? Daquela primeira vez, daquela única vez que foi mostrado, né, cara? Isso. Muito louco, hein, meu? Aí depois que fica se sabendo, começa a se fazer alianças entre as espécies, né? Com os Calzons, com a hierarquia, com a cooperativa Borg, né? E os Devor, cara? Devor era grande também. Devor? Quem que era os Devor? Os Devor aparecem naquele episódio Counterpoint, da quinta temporada, e depois é citado outras vezes e tal, mas... eu não vi você falar deles ainda. Pelo jeito, eles não estão citando. Por enquanto não apareceu. Certo. Mas enfim, tem tanta coisa. Tem bastante tempo pra eles aparecerem. É, nossa. E aí eu tenho um episódio em que esses parasitas são expostos pra muitos Vadors, né? E isso divide os Vadors. Tem aqueles que querem seguir o Gal, né? Fala assim, não, porque isso eles conseguem de alguma forma... durante uma reunião dos Vadors que o seu personagem infiltrou, conseguem mostrar para muitos soldados, muitos comandantes Vador que existem esses parasitas neles. Só que eles não conseguem provar que tem dentro do Gol. Ah, tá. Porque no momento exato que aconteceu isso, ele se afastou do local, né? E criaram tipo um campo de energia, assim, para fazer expulsar esses parasitas, né? Ah, então não precisou atirar com o phaser para explodir, né? Que nem aconteceu naquele episódio, né? Não, eles criaram... Eles têm uma tecnologia menos nojenta, né? Porque aquele episódio termina que nem um filme trash, né? Você lembra, né? Não, sim. Você dá um tiro lá, parece um bicho saindo lá. É animal, no meio, cara, das tripas, né? E aí eles pegam e vão combater divide os Vadors, né? Tem aqueles que estão a favor do seu aliado, que é o comandante Helix, e tem os que vão ficar do lado do Gol, né? Depois que consegue se fazer uma aliança, que é um episódio assim que você faz as alianças e consegue derrotar o Vador, né, o Gol, eles descobrem que o Gol tem um puta poderoso, né? Só que eles não acham nenhum parasita dentro dele. Putz, porra é essa? Aí então eu falo assim, meu, o que tá acontecendo, né? E aí só que nesse episódio final que chama Takedown, ele pega e encontra um artefato estranho na base do Gal. E aí? E aí fala assim, meu, aí o que acontece? Isso acontece quando você tá no nível 59. Quando você consegue ir pro último nível, você destrava um episódio. O último episódio dessa expansão, antes desse aniversário de 5 anos, é What's Left Behind. Que é exatamente quando o Tuvok te chama pra fazer pra falar sobre o artefato que encontraram. Pra falar a verdade, eu fiquei meio broxado nesse último episódio. Please do not address this unit in that manner. Que eles descobrem, falam assim, vamos fazer uma análise e tal, e eles descobrem que ele tá emitindo informações para um determinado local no espaço, e que não é no espaço normal, é no subespaço. Chegando no local que eles vão, eles pegam e descobrem uma fortaleza Elate no meio escondido no subespaço. E o que acontece? Aí eu falo assim, ah, bom, vamos invadir esse daqui, né, pra ver o que que tá acontecendo, né. Eles invadem o laboratório Elate, que é aquela raça que aparece no... No Silent Enemy, né, isso. E que eles estão lá, eu falo assim, meu, por que que eles estariam mandando... O Gore estaria mandando informações para cá, né? Então, quando você entra dentro da Fortaleza Elate, você encontra também as espécies da esfera Tolanai, que já é sabidamente que eles eram meio cientistas dos Iconianos. Era uma raça que trabalhava pro lado científico dos Iconianos. Mas, né? isso já se sabia antes. Já se sabia antes, porque eles foram encontrados naquela esfera Tolanai. Ah, sim, eles são aqueles que mexiam com partículas ômega, não é? Isso. E aí, conforme você vai vasculhando o local, você começa a encontrar também os parasitas neurais. Caralho, cara. Que loucura. E aí, mano? E aí, você começa a encontrar parasitas neurais em vários estágios, né? Então, aí o doutor fala assim... Então quer dizer que todos eles trabalham para os Iconianos. Os Solanais são cientistas, os Elates são a força bélica e os parasitas são armas. São armas que são introduzidas em alguns povos, em alguns locais estratégicos para você fazer a parte de espionagem, né? Ou para fortalecer, né? Isso. Transformar em soldados, como se fossem soldados escravos, soldados meio robôs, né, cara? É isso. Foda. E aí você, conforme você vai avançando, você chega numa câmara principal da Fortaleza Elate, você tá ouvindo disparos, você começa a ouvir disparos e fala assim, meu, o que tá acontecendo? Tiroteio. De repente o vidro quebra e pula uma figura de lá e começa a atirar. E quem é essa figura? Quem é essa figura? É a Scylla. A Scylla? Mas ela ficou desaparecida nessa temporada, mas ela tava muito atuante na temporada 8, né? Na temporada... Não, ela tava mais atuante na temporada... Não foi na temporada 8 que eles chamaram a Denise Crosby, o caramba, pra gravar vozes, foi? Mas era mais pra Tasha Yar, depois que eles aproveitaram que ela tava lá, que pra Scylla, né? Mas a Tasha Yar aparece na temporada 8? Ela aparece no especial, acho que foi de aniversário, que você tinha viagem no tempo e você ganhava... A nave da classe da Enterprise C. Ah, tá. Eu não sei qual classe que é. Mas enfim, e aí? A Scylla tinha sido capturada, ela tava refém do Zelat, né? Mas antes sabia-se que ela tinha sido capturada? Tinha esse mistério quem capturou? É isso ou não? Então, no último episódio em que você tem os Romulanos, né? Ou seja, o último episódio da temporada 8. Não, foi antes até. Deixa eu até. Vou procurar aqui. Não, porque a temporada 8 é a temporada Legacy of Romulus, né? Então ela sim, mas ela não chegou a aparecer. Ah, tá. Então ela foi sequestrada lá no final da, sei lá, sétima temporada? O que que é? Não, bem antes até. Deixa eu ver aqui. Na Season 4. Isso foi na Season 4 a última vez que a Scylla apareceu. Caramba, Season 4 deve ter sido na época que a gente gravou o primeiro Intercom lá de STO, né? Mais ou menos. É, por aí. Caramba. Então, durante todo esse tempo, ela tava como... Ela ia ser derrotada pela Federação. Federação, Klingon, o que fosse, né? Ela ia ser derrotada, veio uma nave... Surgiu de um portal iconiano, pegou a nave dela e levou pra dentro do portal iconiano. Ah, isso foi visto, isso na época foi mostrado. Isso foi mostrado. Caralho, então era um mistério e agora foi revelado. Isso, que ninguém sabia onde que ela tava, né? E aí se descobre que ela tava como refém deles, né? Que ela era aliada, mas ela deve ter feito tanta cagada que assim, ó, é o seguinte, tu não sai pra nada. É, mas não é ela que saiu atirando lá, que você falou, que ela sai do nada? Então, ela saiu atirando porque ela tava fugindo do Zelate. Ah, tá. Mas isso daí é o lance que você falou que você deu uma desanimada ou é outra coisa? Não, outra coisa. Eu dei uma desanimada porque, meu, né, precisava colocar que os parasitas, que os Elate são tudo pau-mandado dos Iconianos, né? Eu achei que foi uma resolução meio rasa, né? Não sei se você entende como isso, né? Não, eu entendi o que você quis dizer. Tipo, você esperava que eles, sei lá, que eles estivessem sob controle. Eles estivessem controlando as paradas, né? E não apenas pau-mandado, né? É, então. Entendi. É mais ou menos aquela, é mais ou menos aquela frustração do, do último filme do Batman, que o Bane é mó fodão, aí chega no final você vê que ele é um pau mandado de merda. Aham. Uhum. aí que termina com a captura da Cilla, sendo que vai ser julgada no, em Nova Romulus, né? Ah, sim, porque por causa do dos plots dela com a Tal Shiar, essas paradas, isso, né? Isso, né? Ela é uma é considerada criminosa agora, né? Então, mas, assim, foi um final interessante, foi. Eu até no começo, quando falei assim, caralho, né, falei assim, os parasitas também fazem parte do plano iconiano, mas depois fiquei pensando, meu, os parasitas podiam ser alguma espécie, assim, que teria capacidade de se infiltrar sozinha, né, não precisava ser, ou então fosse uma outra raça que utilizasse os parasitas, né. Quiseram resumir demais a história, eu acho, né. Entendi, sabe o que parece? Isso aí tá parecendo, tipo assim, os caras elaboraram tanto, aí no final não sabiam o que fazer, foram pela solução talvez mais fácil, né. Isso, né. É uma pena isso, né, porque... Mas assim, mas é legal, né, não é, tipo, necessariamente ruim, só não é o melhor, né, tipo, o melhor final. Não. Talvez não seja o melhor final, mas a... assim, a maneira como isso vai escalando, né, acontecendo e crescendo é bem legal mesmo, cara, bem foda. Ah, sim. Né? Aí você vê, assim, por que que as naves Vador estavam tão fodas? Porque eles tiveram auxílio do Solenali, né, Solanais, pra desenvolver a tecnologia deles, não a ponto de ficar super foda, mas pelo menos pra conseguir combater as ameaças do quadrante Delta. Quando você fala Solanais, você tá dizendo os cientistas iconianos. Isso, não são iconianos mesmo, é uma raça que serve os iconianos e são cientistas. Né? Ah, tá. Agora eu entendi, não tava entendendo essa parada. E aí os Zelates são uma raça que serve como soldados, né? E os parasitas são meio que... transformam as outras espécies em zumbis, né? Cara, resumindo, os iconianos terceirizaram tudo, né? É, sim. Né? Espero que eles não tenham que pagar, né? Ai, caralho, né, cara? Puta que pariu. Não, é um plano inteligente da parte deles, com certeza. Eles não sujam as mãos, né, cara? Eles têm todo... Ah, sim. É como se fosse, mais ou menos, assim, os Dominion, né? Mais ou menos. Você tem lá os fundadores que também não sujam as mãos, né? Eles têm lá os Vorta, os Jim Radar, o caramba, né? Então... Tem uma similaridade, né? É. Mas o... Ah, tem um plot bem interessante, né? Quando você termina as suas missões no planeta Cobalt Prime, né? Eles vão até onde estão guardadas as câmaras de estase, né? Nós não vamos mais transformar os Vaduars em Cobalt, né? Vamos deixar eles aqui. Os Cobalts, que é os futuros Cobalts, a gente vai buscar nos planetas em que foram devastados pela guerra com os Vaduars e vamos pedir permissão para as famílias, né? Então é isso que os Cobalts vão fazer. Tá, o seu personagem, o Ki, né? Fala assim, tô muito feliz com isso, né? Tal. Então podemos sair. No que eles estão, o Harry Kim e o seu personagem estão saindo, a câmera começa a subir pros andares, pros outros andares das câmaras de estase, né? E para numa câmara de estase que tem um Harry Kim com o uniforme da Voyager. Ah, não, cara, você tá querendo dizer que esse é o verdadeiro Harry Kim e que o outro é uma cópia mimética? Será que é daquela raça mimética lá, cara? Não, não sei. É exatamente isso que vai ser explicado agora, mais pra frente. Cara, agora eu tô achando que eu vou adivinhar esse plot aí, hein, cara. Porque é o seguinte, tem um episódio da quarta temporada chamado Demon, que é um episódio que eu gosto pra caralho. Já até comentei isso uma vez por aí, né? Podcast, né? E esse episódio ele tem até uma sequência chamada Course Oblivion, que é da quinta temporada. Uhum. Então o que que acontece? No Demon, eles vão pra um planeta que eles chamam planeta classe demônio, né? Classe Demon, porque é impossível ter vida lá. Pelo menos não como se conhece, né? Só que aí eles descobrem que lá tem uma raça mimética. Que é isso daí? É tipo uma gosma lá, sei lá, parece um metal líquido lá, que eles copiam o que eles... vamos supor, eles têm contato com uma forma de vida, eles copiam, né, a forma, copiam ela a nível molecular mesmo, né, cara? E aí o que acontece? Eles encontram essa raça nesse episódio Demon, eles conseguem resolver a treta falando, ó... Porque o que acontece? Essa raça, eles gostaram de ter sido o Kim e o Tom Paris por algum tempo, né? Porque acontece uma treta lá que eles descem lá embaixo do planeta, e eles são copiados, sobem pra nave, não sabem que eles são copiados... Eles, aí, enfim, o doutor holográfico vê que eles são cópias, sei lá, dá toda aquela coisa de que tem que resolver a situação. O que a Capitã Janeway faz? Ela pega e fala pra eles, ó, vocês gostaram de ser humanos? Então vamos fazer assim, vocês gostaram de ter corpos como os nossos? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai permitir que vocês façam cópias, certo? E fiquem aqui com essas, né, sendo esses corpos da gente, não tem problema nenhum. Beleza, a Janeway vai embora. Aí passa um ano, que sei lá, na outra temporada, cara, puta, o Ricardo, esse episódio é muito foda. Ele é um episódio lá normal, tá tudo ok, tá tudo bacana, a Voyager tá até animada. Aí é até esquisito, você assiste um episódio e fala, caralho, como assim? O que vai acontecer nessa merda, né? Aí, mano, chega numa parte no episódio, eles descobrem que eles são, na verdade, a cópia mimética e que a tripulação mesmo, ela ficou no... Ela tá na... Tipo assim, na verdade, assim, as cópias miméticas, eles pegaram, eles recriaram a nave e foram embora achando que eles eram a Voyager. E a Voyager mesmo tá indo embora, tá normal. Então o episódio inteiro quase é o ponto de vista, é praticamente o episódio inteiro, porque só no final que aparece a Voyager de verdade, vendo essa outra Voyager mimética explodindo, porque depois de alguns meses começa a se desestabilizar a nível molecular essas cópias, a ponto deles morrerem no espaço todos, cara. Um episódio, cara, um episódio que te deixa triste no final, assim, é muito foda, porque a Voyager inteira, ela vai... A Voyager e os tripulantes, eles vão, tipo, meio que derretendo, até o final do episódio eles vão derretendo, assim, sabe, cara? Porque eles têm que voltar pro planeta Demon lá pra poder sobreviver, porque eles não são a Voyager, eles são essa raça que não pode sair daquele planeta, e saíram durante muito tempo, entendeu? E aí eles estão tentando chegar e não conseguem, explodem. Aí no final do episódio mostra a Voyager de verdade vendo eles explodirem, pensa, nossa, o que é isso? Quem será que explodiu? Quem são esses caras? E eles nem sabem o que aconteceu, tá ligado? E então é mó dramático a história. Então eu tô achando, resumindo essa história toda, cara, que eu acabei contando, resumindo, eu tô achando que esse Harry é o Harry de verdade, o que tá lá em cima com o uniforme da Voyager, e esse daí que voltou pro quadrante alfa é um Harry mimético, que na verdade era... Não, mas se fosse isso, o que tava na Terra também era pra se desfazer, porque ele tá longe do planeta Demon por mais de 30 anos. Então eu não sei, cara, não sei, mas eu tô apostando nisso, cara, não sei dizer, cara. Eu também não sei se de repente esse Harry King que tá lá, que aparece com o uniforme ainda de cadete, com as ombreiras laranjas, né? Se de repente algum... Eles chegaram a coletar material do King? Não, eles coletaram da nave inteira, cara. Eles coletaram... Não, os Cobale. Ah, então, peraí. O que acontece é o seguinte. O Harry, nesse episódio, ele meio que desenvolve um romance com essa Cobale, né? Ah. Só se ele foi coletado mesmo a partir disso, que ele encostou nela, sei lá. Eu não lembro agora se ele chega a beijar ela. Esse episódio eu só vi uma vez porque eu não gostei tanto. Eu vi uma vez só e eu não lembro de vários detalhes, né? Mas eu tô ligado que teve um lance assim meio de romance entre eles lá. Só se por causa disso, essa Cobale já apareceu no Star Trek Online? Eu não sei qual que é o nome, porque eu não vi esse episódio. Ó, o nome dela é Jetleia. Jetleia. Jetleia. É, começa com J, Jetleia. Tem que procurar lá no Memória Alpha, então. É, mas enfim... Puta, cara, fiquei curioso aí com isso, né? Isso me lembrou, sabe o quê? Isso tá muito parecido, cara, com um lance que aconteceu em Deep Space Nine. Você assistiu, ó, tem uma duologia que chama-se... O primeiro episódio é In a Purgatory's Shadow e o outro chama-se By Inferno's Light. Que, inclusive, cara, são meus episódios favoritos de Deep Space Nine, sem sombra de dúvida, assim, cara. São esses dois aí, né? E nesses dois episódios é mostrado... Cara, os caras param num presídio Dominion, lá no quadrante Gama, né, cara? Em que eles encontram o Dr. Bashir com o uniforme da época lá, desse uniforme que é igual ao da Voyager, sabe? O episódio, o uniforme do começo da Deep Space Nine, né? E eles encontram ele lá, preso. Ou seja, e ele no episódio é mostrado que ele é o verdadeiro Bashir, e que o Bashir que tá na estação há meses é uma cópia, é um transmorfo. Ou seja, é um fundador, entendeu? Então, eu tô achando, cara, que... Enfim, se você assistir esses episódios da Deep Space Nine, talvez tipo dê uma esclarecida nesse lance. Talvez também seja um fundador, não dá pra saber, né? Esse lance do Harry King, né? Uhum. Então e assim, como há essa infiltração dos Undine lá em Bajor, cara, pode ser, não sei, cara, agora tem tantas possibilidades aí, né? Sim, com certeza. Caralho, cara, que bagulho louco, hein? E é um plot que vai ser meio que explicado, que é a versão jovem do Harry Key, né? E que vai ser meio que explicado isso mais pra frente. Provavelmente no negócio do aniversário. Ah, então se é uma versão jovem, não é o King de verdade. Não é ele de verdade, né? Então, cara, pode muito bem ser daquela raça de alienígenas miméticos, hein, cara? Eu acho que é, hein, cara? Ó, tudo tá levando a crer que é isso. Ou um fundador, né? Sei lá. Ou uma coisa que não foi mostrada ainda. Mas como eles pegam muita coisa de referência das séries mesmo, do canon, do universo Prime, então, cara, ó, escreve aí. Vamos ver. Eu posso estar errado, mas eu tô apostando que é da raça de alienígenas miméticos do episódio Demon e Course Oblivion. Jet Leia aparece exatamente nesse vídeo. Quando aparece o... Ah, não, desculpa. Eles estão falando que é bem provável que seja ela durante aquela cena que aparece o Harry Kim, né? Ah, porque aparece uma fêmea Cobali, é isso, nessa cena? É, ouve-se a voz de uma fêmea Cobali, né? Ah, então... Puta, cara. Oh, fiquei bem curioso agora, hein, cara. Puta que pariu. Nossa, que interessante, cara. Aí, ó, então o legal é que você achou, assim, que a resolução foi meio insatisfatória, mas ainda tem mais coisas por vir foda, né, cara? Ah, sim. Coisas não, fodas, tem. Assim. Então, muitas surpresas aguardam aí pra... Vai ser a 10ª temporada agora, é isso? É, vai ser o... Vamos ver como que eles estão... É que agora vai ser o de aniversário, né, que é uma edição especial. E depois vai ter a próxima expansão. Tanto é que vai ter uma nave nova, uma nave de combate Cobali, que você vai conseguir como prêmio do aniversário, né? Quer dizer que, enfim, a gente tá entrando aí nesses 5 anos de Star Trek Online e parece, então, que muitas surpresas vão vir aí e, assim, muito mistério aí pra saber qual que vai ser a resolução, né, desse último plot aí, né, cara? Porra, bem interessante, hein, cara? Então, nesse exato momento, você deve estar aguardando, né, muita coisa, né? Ah, sim, né, como todo jogador, né? Tá querendo já novidade. Tanto é que eles também falaram que vão revisar todos os arcos em que aparece os Romulanos. Por causa da República Romulana, né? Vai ter uma revisão dos arcos em que apareceu os Romulanos antes da fundação da República, né? Ah, tá. Mas quando você fala revisão, significa que não dá nunca mais pra jogar como era antes, aquela fase, aquele momento ali, né? É, vai ser outro, vai ser contado de outra forma, né? Pô, isso que é foda, né, cara? Meio que se perde pra sempre, né? Ah, sim. Tem, assim, ó, por exemplo, o do Zundini, que teve a reformulação, teve muitos episódios que foram mantidos e outros que acrescentaram cenas até, né, que ficou até mais interessante, porque era simplesmente, vai, desce a missão. Agora não, com o Zundini você tem a conversa com o Cooper, né, fala assim, porque estamos estudando os Borgs aqui, não sei o que, né, então se começa a criar uma história antes da missão. Né? Ah, tá, isso é legal até, né, porque daí eles não estão cortando partes, estão só acrescentando, né. Acrescentando, e outras assim, eles, antes que era dividida em duas missões, você consegue juntar em uma missão só, pra ter maior agilidade na história, né? Bom, mas o legal é que hoje em dia também, se a gente quiser rever como é que era antes, é só ir no YouTube, tem 500 mil gameplays, assim, né, cara, de Star Trek. Ah, deve ter, viu? É que eu não fico assistindo tantos os vídeos, assim, né? Ah, que você já joga também. Eu, no meu caso, como eu não gosto muito de jogar, propriamente dizendo, então pra mim acabou sendo mais interessante ver os gameplays, né? Acho que eu vou dar uma olhada nessas paradas aí. Vou começar a assistir um pouco mais. Acho que agora a gente já chegou a... Digamos assim que a gente... Tá caminhando aí pro final do podcast de hoje, né, cara? Acho que a gente viu, provavelmente, o principal de um ano pra cá, né, o que aconteceu, né, cara? Ah, sim. Ah, passamos sobre tudo, viu? Legal, do que aconteceu. Deixa eu ver até pra... Library computer, data being received. Vai aparecer a Jet Leia, sim. Ah, tá confirmado? Então, que é ela, aquela voz é ela. É, vou até passar o link pra você dar uma olhada aí. Não, eu quero ver sim, cara. Vou dar uma olhada aqui. Mas enfim, cara, caramba, cara, eu achei interessante a maneira como foi, como tudo foi sendo construído, assim, né? Como que eles foram entrelaçando vários elementos, vários conceitos, que principalmente foram, né, com esse lance dessa expansão do Delta Rising. Quer dizer, você tem tanta coisa que foi mostrada lá no quadrante Delta, né, cara, que eu acho interessante que é uma parada que só a tripulação da Voyager viu lá, o pessoal aqui do quadrante, daqui, né, mas enfim, eu quero dizer que do universo de Star Trek, no quadrante Alpha, praticamente quem somente testemunhou isso foi a Voyager, né, foi a nave, foi aqueles tripulantes. E eu tô achando muito legal esse lance de que é como se os caras tivessem que confrontar com seus demônios, aqueles que ficaram lá atrás, né, cara? Eles têm que ir até lá e lidar com as consequências, eles têm que... Quer dizer, tem consequências que a gente nem sabe ainda, que são bem intrigantes, como esse lance desse Harry King que tá lá do nada. Então e uma coisa que eu ia comentar, que uma das primeiras coisas que eu achei interessante sobre o fato do Delta Rising ser desse jeito, é que os 5 anos do Star Trek Online meio que coincidiu com os 20 anos da Voyager, né? Porque a série Voyager, ela tá fazendo 20 anos nesse exato momento em que o jogo faz 5 anos. Uhum. Então, o que parece é que os produtores do jogo, enfim, os designers, a galera toda, eles estão bem cientes disso, e a expansão do jogo, essa última expansão, ela pega realmente e continua a história da Voyager, praticamente, né? Até porque ela foi a última série no século 24, né, cara? Então, acho que é como se fosse uma continuação meio lógica, é como se tivesse que ser isso mesmo, né? As últimas coisas, né, mais recentes que a gente vê nesse século 24 é na Voyager mesmo, né? Então, sim. Foi uma boa maneira de expandir as paradas dessa forma, né, cara? E ao mesmo tempo, utilizando um monte de coisas que tinham sido mostradas na nova geração, na Deep Space Nine, né, cara? Então, eu acho que o que eu quero dizer é que é a melhor maneira, sei lá, da gente comemorar os 20 anos de Voyager. É justamente assim, né? Tá vendo esses plots tão interessantes continuando conceitos que foram criados lá, né, cara? Então, é o legado da Voyager, né? Então. E sendo bem aproveitado e sendo uma coisa muito atual, né, cara? Muito legal isso, cara. O lado bom e o lado ruim do legado da Voyager, né? porque tem algumas coisas, né, cara, que... Por exemplo, sei lá, os K-Zone, né, que sempre foram meio chatinhos, estão lá de novo, né, cara? Então... Ah, parece até o filho da Seska. Ah, que era um bebezinho, né, cara? Ele era um bebê, né, cara? É mesmo, né, cara? Puta, deve ser um filho da puta, com certeza, né? Ah, o cara tem uma raiva do caralho da Voyager, né? Ah, com certeza. Nossa, filho da vilã mais escura. Cara, se eu for falar de vilã da história de Star Trek, acho que a Seska ganha de todas, cara. Ela é mais escrota de todas, cara. Puta que pariu. Eu nem sabia quem que era a Seska. Depois que ele falou, eu falei assim, você é o filho da Seska. Eu falei, peraí, deixa eu ver quem que é Seska aqui, que eu não acompanhei tanto Voyager assim, né? Então, pra conhecer bem a Seska, tem que assistir as duas primeiras temporadas, que infelizmente são as mais fracas, né, cara? Uhum. Mas, que assim, a Seska, ela é muito legal. Ela é um ponto positivo nas primeiras temporadas da Voyager, cara. Porque quando ela aparece como vilã, quando ela é revelada como vilã, é uma surpresa do caralho, você não espera, porque ela era uma tripulante da... Inclusive, ela tava disfarçada de Bajoriana, mas na verdade era Cardassiana, que tinha sofrido uma cirurgia, né, meu? E ela tava com os Maquis e tal, então ela fica puta com a liderança da Janeway, desde o começo ela já mostrava que ela não gostava, né, cara? E ela tem um jeito de mulher filha da puta mesmo, de uma pessoa... Não, mas ela tem um jeito de filha da puta mesmo, cara. Depois quando ela... Cara, quando ela se revela mesmo aquela Cardassiana daquele jeito, cara, aí é foda, porque ela faz uma aliança lá com os K-Zone, puta, uma merda atrás da outra, ela tenta engravidar do Chakotay, cara, ela é apaixonada pelo Chakotay, né, puta, tem todo um lance, né. Ela quer engravidar do Chakotay, mas engravidou do K-Zone. Cara, é uma maluca, cara, uma mulher maluca, sabe, você pensa assim, estereótipo de mulher maluca é a Seska, cara, puta que pariu, é foda. Engraçado é que o Harry King agora ele é capitão, né? E deram uma nave tão chechelenta pra ele. Aliás, a nave ela tem o nome de alguma coisa dos Estados Unidos, cara. Eu esqueci agora. Não sei se é uma figura histórica americana, eu não lembro agora. Não, é Rhode Island. Rhode Island, isso, é isso mesmo. Mas a nave é o quê? É podrinha a nave? Que é? Não, é que é uma nave que a gente... Como que faz? É uma nave de ciência, né? E é a que a gente costuma pegar no começo que você tá... No começo do jogo, né? Acho que você pega quando você... Não é o Férez, é tenente, alguma coisa, né? Ah, tá. É uma nave fraca até, né? É aquele negócio, né? O cara demorou, sei lá, quantos mil anos pra sair de Alferes, aí quando consegue ser capitão tem que ser uma nave bem podre mesmo, né, cara? Coitado dele. Ai, cara. Bom, Ricardo, acho que então, vamos encerrar aí o podcast de hoje, né, cara? Foi legal. Cara, o que eu mais gosto de gravar esses podcasts de Star Trek Online é que eu não preciso estudar quase porra nenhuma, é só ficar te perguntando, ouvir você falar, é mó legal, cara. Você vai me contando as histórias do jogo, porra, fico aqui, parece que eu tô, cara, é como se fosse um dia de folga, assim, sabe? Tipo... Uhum. Não, pior que dá vontade de assistir como se fosse um filme, né? Não, eu fico aqui imaginando isso acontecendo numa série mesmo, cara. Como se fosse, que nem a continuação da Voyager, assim. Porra, eu fico imaginando aqui, cara. Muito louco, cara. Ia ser bem legal. Os roteiros, tirando essa parte que eu achei meio... Uma resolução meio... fácil, né? Dos parasitas, Zelate e Solanai lá, mas... O resto compensa. Não, bastante, hein? Bastante, pelo jeito. Bom, cara, então é isso aí. Ricardo, eu quero agradecer a sua participação e vamos... Enfim, esse é o nosso podcast anual de Star Trek Online, né, cara? Já virou aqui uma série, uma tradição aqui no Sessão 31, né, cara? A sua participação no Sessão 31 começou com isso, né, cara? A gente inaugurou o Intercom com aquele de Star Trek Online, né? Então, enfim, é certeza que todos os anos, enquanto existir esse jogo, a gente vai estar fazendo aí anualmente um podcast sobre ele, né, cara? Opa, com certeza. Então, é legal, cara. Então, é isso aí, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, cara, e até a próxima. Ah, eu que agradeço e Jolantru. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapá!